Thank you. chama agora o centro Recife, 125 decimal 1 ao término, 133 decimal 95. Gente, Recife 251-33-151-161, bom dia.

Mike, Hotel Fox, prossiga. Hotel Fox na ponte 4 no Platono, pede autorização de reporte até a Taxway Alpha, na Fox de Acor, para giro controle em alta potência, com o Senado com a entrada. Ok, então autorizado, o senhor vai por meios próprios ou vai rebocando? Rebocando, senhor. Ok, então está autorizado. Qual é a posição que se encontra agora, por gentileza? Posição 4 do pátio 1. Ok, está autorizado para prosseguir então na posição 4 do pátio 1 até a Alfa, entre a Fox e a Golf. Reporte quando iniciando o cheque de motores lá, ok? Hoje reportará o cheque de motores do hotel Fox. Doutor Salvador, Golf Uniforme Mike, Taxi 3. Prossiga, Golf Uniforme Mike. Golf Uniforme Mike solicita autorização de reporte para o pátio principal, Finger número 8. Golf Uniforme Mike está autorizado a iniciar o pátio 3, chama para ingresso no pátio principal, ok? Chamado. Salvador, Oxenai 6251, bom dia, informação é, posição 5. Bom dia, Oxenai 6251, copio 360 para Guarulhos. Bom dia. Ok, Oxenai 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola na cabeceira 10, mantém a proa até 2 mil pés ou 3 milhas, após curva direita, no perfil da subida da El. Em seguida, voa direto para a posição Leda, em seguida, direto para Bride, onde intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive. O transponder é o 5511, controle opera em 119.35, contagem. 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, conforme a carta, Leda Dael, Leda Bride, após Upper Zulu 16, para Upper Zulu 13. Responder 5591, adolescente 6251. Correto, 6251, por gentileza chame na frequência da torre em 11895 para acionamento. 295, 4 Salvador, Golf uniforme Mike na ponte de espera para ingressar no pátio principal. Está autorizado seu ingresso até a posição 8. Reporte ao tempo do reboque o Golf uniforme Mike. 623. Confirme tá baixa a transmissão, 6251 para o push no plantão 5, é isso? É, agora como copia, por favor? Agora sim, alto e claro. É, então está autorizado o posicionamento no portão 5, chama para o táxi, 6251. Chama o táxi. Salvador, Golf no Fone Mike, informa o término do rebote, bom dia, obrigado. Sim, gente, bom dia, Golf no Fone Mike. 110, 4 horas e Galeão, tá livre o táxi via pátio ONU e Índia para o ponto de espera da ONU 0, altímetro 1010, chame pronto para decolagem, hoje é 6251. Chame o ponto de espera para a decolagem, ok? Olá. É o Fox, é o solo? É o Fox, né? Escuta. Confirme, tá, já iniciou o cheque? Mais uns 2 minutinhos, estamos iniciando. Ok, qual é o tempo estimado para o cheque? Torno de 5 a 10 minutos. Ciente, está autorizado já a iniciar e mantendo-se fora da pista da cabeceira 28, próximo a Golf, e reporte ao término, ok, por gentileza? Positivo, reportará no término do hotel Fox. Alta no ponto de espera, da 06251. 6251, autorizado alinhar e decolar da 10, o vento é de 040 graus com 2 nós. Alinha, fala da 06251. 251 no Decolos 30, chame o controle em 119 decimal 35 e tenha um bom dia. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, chame 6352 51 Decolos. Chame 6251, contato radar com decolagem, estou por um nível 360 na Ferrotel, após o Bledo, direto Bridge. Podemos chamar após 2000 direto Bridge? Após 2000, direto Leta, após Leta, direto Brito. Positivo, então 2000 agora, vamos direto Leta.